Gerais. Porra, vai, olha como é que tá, hein? Eu reparei na peça que ele tava. Eu reparei na capa da tua glocada. Quando ele tá pesadão, eu fico toda molhada. Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada. Eu reparei na peça que ele tava. Eu reparei na capa da tua glocada. Quando ele tá pesadão, eu fico toda molhada. Doida pra sentar na nove do bandido da quebrada. Fuzil tá em maior presença, mas a Glock com rovela, as gamas se joga piranha. Eu sei que tu se arrepanha, tu perde a postura, depois tu perde a manha. Doida de longe, vem caçar bandido aqui na serra. Na igrejinha perde a xereca. Pede a xereca na igrejinha, pede a xereca e deixa o perfume na peça. Na igrejinha pede a xereca, pede a xereca por da brece. Pede a xereca e deixa. E tem piranha pra caralho e bandido na igrejinha. Tem piranha pra caralho e bandido na igrejinha. Mostra que tu sabe fazer, joga a xereca pra tapar pros cria. Mostra que tu sabe fazer, joga a xereca pra tapar pros cria. Lá no serrão é tipo assim, rola putaria, na igrejinha é sempre assim. Onde rola putaria, bota que tu sabe fazer. Joga xereca pra tapar pros cria. Bota que tu sabe fazer, joga xereca pra tapar pros cria. Depois do plantão eu vou trombar o WS. Vou jogar xota na Glock, sarra no 357. Depois do plantão WS vai me trombar. Vou jogar xota na Glock, sarra no bico da car. Sabe que nós é o trem, mas ninguém anda na linha. Essa é a fábrica de bico, gestão da igrejinha. Aquelas coisas leva hoje eu tô ligando, é o Fudas. Elas quase vem pelada, mas a Glock tá de roupa. Elas quase vem pelada, mas a Glock tá de roupinha. Essa é a fábrica de bico, gestão da igrejinha. Aquelas coisas leva hoje eu tô ligando, é o Fudas. Elas quase vem pelada, mas a Glock tá de roupa. Elas quase vem pelada, mas a Glock tá de roupa. Elas quase vem pelada, mas a Glock tá de roupa. Na igrejinha que ela pia, se envolve com os cria. Solta de me ver na pista, eu e a sacolinha. Nós não pede bucetinha. Nós não pede bucetinha. E o WS tá de frente, com a macaquinha. Pras piranha diferente, já pede a linha. Mano, ripara na Glock, 9 a 9 linha. Caramba, DJ Daniel V. Tá demais, hein? Do bandido, do bandido, da quebrada. Quer sentar na peça como se fosse.